Assim, os vilacondenses ficaram reduzidos a 10 elementos muito cedo. Mesmo assim, o Rio Ave empatou já na segunda parte por Ricardo Chaves aos 71. No entanto, o avançado paraguaio, Cardoso, confirmou a vitória aos 78 minutos com o seu 26º golo. Ficou assim com o estatuto de melhor marcador do campeonato. O Benfica poderia até ter perdido, já que na Madeira o Braga não foi além de uma igualdade a uma bola. O Nacional adiantou-se no marcador já na segunda parte, por Edgar Silva aos 50 minutos. Os minhotos empataram 7 minutos depois, por Rentaria. Ficaram no segundo lugar e deixaram ao mesmo tempo o Nacional fora da Europa. O maior volte-face da 30ª e última jornada surgiu mesmo na luta pelo 5º lugar, o último de acesso à Liga Europa. Entre Vitória Guimarães, Nacional e Marítimo, o Marítimo era a equipa com menos hipóteses de chegar à prova europeia, mas acabou por conseguir. Em Guimarães, um bis de Kleber foi o suficiente para colocar o Marítimo em lugares europeus, saltando a equipa madeirense do 7º para o 5º posto. O Marítimo ganhou por 2-1. A equipa da casa, o Vitória, até entrou a vencer, fruto do gol de Valdomiro, mas o brasileiro Kleber deu a volta e, graças ao empate dos vizinhos do Nacional, confirmou o 5º lugar para o Marítimo. Cá por baixo, destaque para o triunfo do Belenenses em Setúbal, por 2-1. Como o Leixões perdeu em casa com o Sporting pelo mesmo resultado, a turma de Belém ficou no penúltimo lugar, o primeiro na linha de água. E, em caso de problemas de secretaria com algum clube, o Belenenses poderá permanecer na Liga Sagres, mais uma vez. Então ficam aqui os resultados completos da 30ª e última jornada da 1ª Divisão do Futebol Nacional. União Leiria 1, Futebol Clube do Porto 4, Leixões 1, Sporting 2, Vitória de Setúbal 1, Belenenses 2, Paços Ferreira 2, Olhanense 2, Nacional 1, Sporting Braga 1, Naval 1º Maio 0, Académica 1, Vitória Guimarães 1, Marítimo 2, Benfica 2, Rio Ave 1. O Benfica foi campeão da época 2009-2010 com 76 pontos, o Braga ficou em segundo com 71, o Porto terceiro com 68. Mais atrás surgiu o Sporting, quarto classificado com 48 pontos, Marítimo 5º com 41, os mesmos o Guimarães, mas que ficam em 6º, Nacional 7º 39, 8º Naval 36, 9º União Leiria 35, o mesmo pontos que Paços Ferreira, ficou em 10º, 11º Académica com 33, 12º Rio Ave com 31, 13º Olhanense com 29, 14º Setúbal com 25, 15º Belenenses com 23, 16º e último Leixões com 21 pontos. Benfica campeão e qualificado diretamente para a Liga dos Campeões na próxima época. O Braga está na terceira pré-eliminatória da mesma Liga dos Campeões. Porto, Sporting e Marítimo vão disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa. Belenenses e Leixões descem de divisão. No voleibol, o título escapou ao Benfica. O Sporting de Espinho sagrou-se ontem bicampeão ao vencer o Benfica numa final emocionante por 3-2. Na quinta e última partida da eliminatória, o Espinho teve um início demolidor, perante um pavilhão Joaquim Moreira da Costa Júnior a rebentar pelas costuras, completamente cheio, mas que não apresentava as condições adequadas para o espetáculo apresentado pelas duas equipas. Miguel Maia esteve ao seu melhor nível, assistiu os colegas na perfeição, deixou o bloco adversário sempre baralhado no primeiro parcial, vitória dos espinhenses por 25-18. Os encarnados chegaram depois ao empate, 23-25. O terceiro set começou de forma preocupante para os espinhenses, pois, para além da lesão de Miguel Maia, eles ficaram logo rapidamente em desvantagem. No entanto, a ausência do internacional português não se fez sentir. Quibinho evidenciou-se, tanto no bloco como nos ataques. Os Tigres dispararam no marcador e venceram o set por 25-19. Para o quarto parcial, o Benfica estava sob pressão e, até ao primeiro tempo, o técnico, o equilíbrio foi a nota dominante. No entanto, as palavras de José Jardim fizeram bem à equipa, que disparou no marcador com um parcial de 1-8, com voo ao 9-18. Os encarnados venceram por 19-25, remeteram a decisão do título para o 5º set. Num jogo de muito dos nervos, foi o Sporting de Espinha colocar-se primeiro com uma vantagem de 2 pontos, 4-2, contando com o serviço de Flávio Cruz, com os encarnados a responderem mais tarde com o serviço de Pedro Dornelas. O jogo continuou equilibrado, parada e resposta, mas com o Benfica em vantagem. No entanto, o momento-chave deu-se ao 11-12. Foi aí que os espinhenses deram a volta. Primeiro, Aldazabal empatou. Quibinho deu vantagem ao Espinho, 13-12. Aldazabal voltou a adiantar os Tigres, 14-12. O Benfica ainda adiou a festa, 14-13. Mas o cubano, novamente Aldazabal, voltou a pontuar, dando a vitória final aos espinhenses. Aldazabal acabou por ser o homem do jogo, com 19 pontos, o melhor pontuador, e deu o ponto da vitória, seguido de Flávio Cruz. Flávio Cruz que festejou o seu tricampeonato, 2 pelo Espinho e o primeiro pelo Vitória de Guimarães, em 2008. Os encarnados mostraram-se muito eficazes no bloco, 17 pontos, mas não conseguiram almejar o título. Pedro Dornelas com 21 pontos e Nicolás Candy com 20, bem tentaram, mas falharam nos momentos cruciais. O Sporting Espinho sagrou-se assim bicampeão. E recorde-se, os espinhenses tiveram a perder esta final por 2-0 em jogos, mas deram a volta à eliminatória. Porém, a festa caseira de ontem pode ter sido a despedida da equipa num luto pelo título, devido ao previsível desinvestimento ou até mesmo desistência da modalidade. Frederico Gil perdeu na final do Estoril Open. Pela primeira vez no jogo decisivo de um torneio ATP, o tenista português perdeu contra o vencedor do ano passado, Alberto Montañés. O espanhol, que ontem havia eliminado Roger Federer nas meias-finais, começou melhor a final de hoje, ganhou algo facilmente o primeiro set por 6-2. No segundo parcial o rumo parecia ser o mesmo, mas Gil recuperou de uma desvantagem de 5-3 e venceu no tie-break por 7-4. No terceiro e último set, perante um corte central quase esgotado, o tenista luso continuou o bom momento no jogo. Chegou a estar a ganhar por 3-0. Mas Montañés fez uso da sua maior experiência e qualidade, acabou por sair vencedor por 7-5. Ficou o feito de Frederico Gil, que se tornou no primeiro português a chegar à final do Estoril Open em 21 edições. Até ao jogo decisivo, deixou de fora Florian Mayer, Santiago Giraldo, o compatriota Rui Machado e Guilherme Garcia López. Anastasia Sevastova tornou-se ontem na primeira tenista da Letónia a conquistar um título WTA desde 1993. Ontem no Jamor, Sevastova bateu a espanhola Arantxa Parra Santonja por 6-2 e 7-5, conquistou o torneio feminino. A dupla espanhola, composta por Marco López e David Marrero, derrotou o par formado pelo uruguaio Pablo Cuevas e o também espanhol Marcel Granollers, vencendo a categoria de pares masculinos por 6-7, com 7-1 no tiebreak, 6-4 e 10-4 no super tiebreak. No torneio de pares femininos, Anabel Medina Garrigas e Sorana Cristeia garantiram o primeiro título em conjunto. Bateram na final do Estoril Open Vitalia Diatchenko e Henri Vedi por 6-1 e 7-5. Novo domínio espanhol em mais uma edição do Estoril Open que terminou hoje, com exceção, claro, do torneio de singulares femininos que foi para a Letónia. O Belenenses conquistou ontem a Taça de Portugal de futsal. Um dia histórico para os azuis do Restelo, que conseguiram o primeiro grande troféu na modalidade, depois de um triunfo na final por 2-1 sobre o Benfica, após prolongamento. A 6 segundos do final do tempo extra, apenas a 6 segundos, uma boa jogada de entendimento de ataque de Belém permitiu a Marcelinho marcar o gol decisivo. Ao longo dos 40 minutos assistiu-se a uma partida muito equilibrada, como seria de esperar, entre as duas equipas que têm dominado o futsal português nos últimos anos. O primeiro gol surgiu a 1 minuto do intervalo por Joel Queiroz. O internacional português do Benfica aproveitou da melhor forma um passe de César Paulo numa jogada em que o guarda-redes contrário, o Marcão, foi mal batido. O Belenenses chegou ao empate apenas aos 36 minutos, num remate surpresa de Diego Sol desviado por Jardel ao segundo poste. Nos últimos minutos, ambas as equipas mostraram-se muito nervosas. O Belenenses teve até dois livres de 10 metros, mas não conseguiu marcar. Depois foi o tal gol de Marcelinho, já no prolongamento, que definiu o vencedor da taça a apenas 6 segundos do final. O Benfica viu assim fugir o desejo de conquistar a tripla esta época. Depois do título europeu, falta agora o campeonato. De volta ao futebol, Beira-Mar e Portimonense confirmaram a subida à divisão principal. O Beira-Mar bateu em casa o Carregado por 1-0 com um gol de Canu e confirmou o título na Liga Vitalis. O Portimonense venceu o Oliveirense por 1-0 em Oliveira das Meias, no jogo grande, e carimbou o regresso à primeira divisão 20 anos depois da última presença. O gol decisivo dos algarvios foi apontado por Wilson Eduardo. Um gol de Adilson, em tempo de compensação, deu ao Feirense o triunfo sobre o Estoril por 2-1, mas não foi suficiente para a subida de divisão, perante as vitórias de Aveirenses e Algarvios. O Santa Clara cumpriu, bateu o Desportivo das Aves por 2-0, mas falhou pelo segundo ano consecutivo o objetivo de regressar ao escalão principal do futebol português. Na luta pela permanência, o Desportivo de Chaves, que de hoje a uma semana defrontou o Porto na final da taça, juntou-se ao carregado na descida à segunda divisão, perdeu em casa por 1-0 com o Fátima. Resultados completos da 30ª e última jornada, toda ela realizada ontem na Liga Vitalis: Trofense 2, Lissiente 4, Fremundo 1, Penafiel 3, Beira-Mar 1, Carregado 0, Santa Clara 2, Desportivo das Aves 0, Desportivo Chaves 0, Fátima 1, Varzim 1, Sporting da Covilhã 0, Oliveirense 0, Portimonense 1, Estoril Praia 1, Feirense 2. Beira-Mar campeão, 54 pontos, os mesmos que o Portimonense. Feirense 3º com 52, Santa Clara 4º 51, 5º Oliveirense 49, 6º Trofense 45, 7º Penafiel 41, 8º Fátima 38, os mesmos que o Desportivo das Aves e Gil Vicente, 9º e 10º classificado respectivamente, 11º Estoril com 35, Fremundo 12º também com 35, Varzim 13º com 31, 14º Sporting da Covilhã com 30 pontos, 15º Chaves com 28 e 16º e último carregado com 24 pontos. Beira-Mar foi campeão da Liga de Honra, Beira-Mar e Portimonense promovidos à 1ª Divisão, Desportivo Chaves e Carregado descem à 2ª Divisão Nacional. Lá por fora, o Chelsea foi novamente campeão em Inglaterra, o primeiro título desde a saída de José Mourinho. A equipa de Londres goleou hoje em casa o Wigan por 8-0 na última jornada da Premier League e assegurou o título. Os comandados terminaram o campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre os anteriores campeões, Manchester United. A equipa de Alan Ferguson, neste último encontro, bateu em casa o Stoke City com outra goleada, 4-0. Os portugueses Hilário, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Deco e Bozinga festejaram assim a vitória na Premier League. Em Espanha e Itália, decisões adiadas para a última jornada. O Inter Milão bateu em casa o Kiev por 4-3. Enquanto a Roma venceu o Cagliari por 2-1, em dois jogos muito emocionantes. Os campeões italianos mantiveram os dois pontos de vantagem no comando da classificação. Barcelona obteve um triunfo difícil, mas importante em Sevilha, por 3-2 ontem, enquanto o Real Madrid goleou à mesma hora o Atlético Bilbao por 5-1. Ronaldo abriu o marcador de grande penalidade. Os catalães mantêm o primeiro lugar isolado, um ponto de vantagem sobre os madrilenos. O Bayern Munique sagrou-se ontem oficialmente campeão da Alemanha em futebol pela 22ª vez na história. Bateu em Berlim o Hertha por 3-2 e confirmou o que já era esperado. O Basileia, sem o extremo português Carlitos, venceu hoje a final da Taça da Suíça. Ganhou na final ao Lausanne Sport por 6-0. Um agrafador que esteve na origem de um incêndio. Uma mulher que deu à luz um macaco. Um micro-ondas que arrefece cozinhados. São algumas das histórias caricatas que pode ouvir em Notícias do Outro Mundo. Segunda-feira, às 16h50, na Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. A Rádio Antena Web é comunicativa e musical. Histórica e atual. Pensativa e cultural. Atrevida e surpreendente. Nós estamos assim. Somos a Antena Web. Somos a sua rádio preferida. Obrigado pela sua escolha. Rádio Antena Web. Sintoniza-te. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo do futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Já estão encontrados todos os semifinalistas da Liga Portuguesa de Basquetebol. Com os 4 primeiros classificados a confirmarem o favoritismo, todos ganharam por 3-0 em jogos. Nas últimas partidas, o Benfica bateu o Vagos de forma clara, mesmo fora de portas, por 112-74. O Oberense bateu o Cabo Madeira por 71-57, foi a primeira equipa a apurar-se para as meias-finais do play-off. O Porto carimbou a passagem, voltando a triunfar sobre a Académica, desta vez por 80-67. Por outro lado, adivinhava-se que o embate entre 4º e 5º classificados da fase regular fosse mais equilibrado, mas o Vitória Guimarães fez questão de resolver rapidamente a questão, também em 3 jogos. Venceu o terceiro encontro por 87-71 contra o Iliabum. Benfica Guimarães e Ovarense Porto são os encontros das meias-finais da Liga. O Porto está bem lançado para revalidar o título nacional de handball. Venceu ontem o Belenenses por 28-22, beneficiou da derrota caseira do ABC contra o Sporting por 24-25 para aumentar distâncias. Na primeira jornada da segunda volta desta última fase, o Grupo A, ao intervalo os comandados de Obradovich venciam com apenas um gol de diferença, 13-12. Mas com o decorrer da etapa complementar, a vantagem foi-se ampliando. O ABC precisava de bater o Sporting para continuar perto dos líderes e campeões, mas a verdade é que os bracarenses a jogar em casa perderam frente aos Leões. Resultados completos: Porto 28, Belenenses 22, ABC Braga 24, Sporting 25, Madeira SAD 22, Benfica 24. O Porto é líder com 45 pontos mais 7 que ABC, Belenenses e Madeira SAD. Sporting Benfica tem 37 pontos, luta muito renhida pelo segundo lugar, mas o primeiro já está longe para estas 5 equipas. Sorte diferente no hóquei em patins para os nortenhos, a Física Torres Vedras eliminou o Porto da Taça de Portugal. Recebeu e venceu os Zénia Campeões Nacionais por 5-4, foi a maior surpresa dos oitavos de final da prova. Desta forma, o Porto não vai conseguir revalidar o troféu que venceu nas duas últimas temporadas, depois de uma partida na qual nunca esteve em posição de vantagem. Esta época, os portistas só tinham perdido frente ao Candelária para as competições internas. Resultados completos dos oitavos de final, todos os jogos disputados ontem: Tigres 3, Cascais 7, Tomar 5, Hóquei de Braga 6, Física 5, Porto 4. Outra surpresa, o Hóquei da Feira venceu o Porto Santo por 2-0. Num dos jogos grandes, o Benfica goleou o Oliveirense por 5-1, Sesimbra 6, Passo de Arcos 4, Turquel 4, Hóquei de Barcelos 2, mais duas relativas surpresas, e Candelária 4, Juventude Viana 3. António Cairoli e Max Nagel, os dois primeiros classificados do Mundial Motocross MX1, repartiram as vitórias no Grande Prémio Portugal em Águeda hoje. Mas o vencedor, no geral, acabou por ser o belga Clément Dessal. Nagel venceu a primeira manga e Cairoli a segunda. Ambos ficaram em quinto na outra corrida. Somaram 41 pontos no total, menos 3 que o belga Dessal, que venceu o grande prémio ao obter 2 segundos lugares. Rui Gonçalves ficou no 11º posto final. O Mundial liderado por António Cairoli com 179 pontos. Nagel está em segundo com 161. Orlando Duarte vai deixar o comando técnico da Seleção Nacional de Futsal no final da época. O anúncio foi dado pela Federação Portuguesa de Futebol na quinta-feira. selecionador de 57 anos, levou Portugal à final do Europeu de 2010 na Hungria e ao terceiro lugar no Mundial de 2000 na Guatemala. Dirigiu a equipa das esquinas durante quase uma década, estreou-se a 5 de outubro de 2000 num jogo particular depois de 5 anos como técnico nacional. Sinto há um tempo esta parte a necessidade de treinar todos os dias, de trabalhar num contexto competitivo mais regular e intenso. Quero jogos todos os fins de semana, obviamente que não o poderia fazer se permanecesse na seleção. Todas as épocas fui recusando os convites que me endereçaram, mas este ano, no final do Europeu, decidi que era o momento de iniciar um novo ciclo. Foram as declarações do ainda selecionador, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol. Quanto ao sucessor de Orlando Duarte, será conhecido em tempo oportuno, esclareceu a Federação. Cavan Evans assumiu hoje, meio sem querer, a liderança da Volta à Itália em bicicleta. A segunda etapa, ainda em solo holandês, foi ganha pelo norte-americano Tyler Farrer, da Garmin. O australiano da BMC, Evans, precisou apenas cortar a meta em Utrecht, integrado num primeiro pontão de cerca de 60 unidades, beneficiando do seu bom desempenho no prólogo de ontem, no qual ficou em terceiro lugar. Isto porque o inglês Bradley Wiggins, da Sky, vencedor do contrarrelógio inaugural e obviamente que envergava a camisola rosa, concluiu os 210 km da tirada de hoje no seio de um segundo pontão a mais de 30 segundos e assim Cadel Evans assumiu a liderança. Mark Webber, da Red Bull Renault, alcançou hoje a terceira vitória na carreira na Fórmula 1. Dominou de início ao fim o Grande Prémio da Espanha, quinta prova do calendário deste ano. Numa corrida com pouca história, o australiano ficou à frente de Fernando Alonso, que garantiu um segundo lugar para a Ferrari perante os compatriotas. O britânico Jason Button, campeão do mundo em título, levou o McLaren Mercedes à quinta posição em Montmeló, em Barcelona, continua a liderar o Mundial de Pilotos com 70 pontos, mais 3 que Alonso, que é segundo. O terceiro lugar no Mundial com 60 pontos é ocupado pelo alemão da Red Bull Sebastian Vettel, hoje terceiro, após ter largado ao lado do companheiro de equipa, Mark Webber, da primeira linha da grelha, mas no final foi prejudicado por problemas nos travões. Webber é quarto na geral com 53 pontos. Destaca ainda para o quarto posto de Schumacher na prova de hoje, a melhor prestação desde o seu regresso à competição. O Mundial de Construtores é comandado pela McLaren Mercedes com 119 pontos, a Ferrari tem 116 e a Red Bull 113. Muito equilíbrio no Mundial de Construtores, aliás, tal como no dos pilotos. O Barcelona é o novo campeão europeu de basquetebol. Há pouco, no pavilhão de Paris-Bercy, na capital francesa, os espanhóis ganharam o Olympiacos por 86-68. É o segundo título para o Barcelona, o segundo título europeu, que hoje praticamente não falhou um lançamento durante todo o jogo. O espanhol Juan Carlos Navarro liderou a equipa catalã com 21 pontos. O Barcelona sucede assim aos também gregos do Panathinaikos, que venceram a prova no ano passado. O bronze foi para o CSKA de Moscovo, que também hoje ganhou ao Partizan por 90-88. O basquetebol a fechar a edição deste domingo, dia 9 de maio de 2010, de Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira, às 8h15 da noite. Até lá!